Tudo se quebrou, ao Senhor clamamos. Nas cidades de Judá, os ídolos derrubamos. Ezequias levantou, o povo se uniu para o ministério, o coração se abriu. Montões de bênção o Senhor trouxe aqui. Em cada oferta, um ato de amor por ti. Dizimos e primícias com alegria trazemos na casa do Senhor. Juntos louvamos. Levitas e sacerdotes com fé a servir, os holocaustos da manhã, a adoração a fluir, a abundância do povo em gratidão civil, a cada montão a sua graça reluz. Montões de bênçãos o Senhor trouxe aqui, em cada oferta um ato de amor por ti. Dizimos e primícias com alegria trazemos na casa do Senhor. Juntos louvamos. Ezequias nos guiou em fé e verdade. Fez o que é. Buscamos o Senhor na obra de Deus, encontramos o amor. Montões de bênçãos o Senhor trouxe aqui, em cada oferta um ato de amor por ti. Dizimos e primícias com alegria trazemos na casa do Senhor. Nossa adoração, o povo unido em fiel consagração, com toda a força nosso canto se eleva, ó Senhor, em ti.